Madrugada, madrugada, vem. Só nós dois, o rei do universo e eu. Venho aqui pedir, abrir todo o meu coração e sem reservas procurar tocar a tua mão. Metade desse mundo ainda não acordou, a lua tá cansada, mas não se retirou. E eu já sinto em mim o teu frescor. Ai, preciso tanto ouvir tua voz. Preciso tanto ouvir tua voz. Sentir que tu aqui bem perto está. Trouxe aqui, mas eu sinto em mim arder o teu imenso amor. O teu amor. Quantas vezes quis me aproximar de ti, Senhor, e fiz promessas que jamais eu consegui cumprir. As vozes desse mundo me chamaram a atenção, as luzes do pecado me ofuscaram a visão. Mais uma vez eu venho te pedir, Pai, preciso tanto ouvir tua voz. Em Jesus. tanto ouvir tua preciso voz. Tanto ouvir.